de amor. Roladinho, roladinho. Celular tocando, é o erro me ligando pra errar de novo. Se eu aperto verde, o meu coração no vermelho vai sofrer em dobro. Mas como é que não erra, se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra? Se na cama cê não faz amor, você apela. Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra. Você não vai levar gasolina do meu carro. Cê não merece o perfume que eu passo. Não sei quem vale menos. Sua roupa já vai tá descendo. Meu parceiro, é Ivan Samples. Que pancada é essa, meu irmão? Roladinho, roladinho. Portal do Arrocha. Celular tocando, é o erro me ligando pra errar de novo. Se eu aperto verde, o meu coração no vermelho vai sofrer em dobro. Mas como é que não erra, se seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra? Se na cama cê não faz amor, você apela. Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra. Com vocês, vocês. Tá bonito, tá bonito. Não sei quem vale menos. Você não vale a gasolina do meu carro. Você não merece o perfume que eu passo. Não sei quem vale menos. Você não vale a gasolina do meu carro. Você não merece o perfume que eu passo. Que vale menos. Se é você que chama ou sou eu que vou correndo. Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo.